Uma boa noite a todos. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a armadura de Deus. Um texto bem conhecido, né? E que contém bastante elementos diferentes, assim, ricos elementos para a gente conversar, para a gente se fortalecer, para a gente aprender a lutar nesse mundo contra inúmeras dificuldades espirituais que envolvem tudo, né? Na vida, família, saúde, dinheiro, vida espiritual, vida pessoal de cada um. E Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Como Paulo consegue escrever muito em poucas palavras, inspirado por Deus, e ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele conhece, pessoas, etc, etc, etc, e escreve bastante por toda a carta, e chega para o fim da carta, ele diz, quanto ao mais, quanto ao resto, para a gente terminar a nossa conversa por aqui, busquem se fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus. Isso já demonstra a própria incapacidade da gente se fortalecer por nós mesmos. A nossa natureza, ela se enfraquece naturalmente, não se fortalece naturalmente. É assim em termos físicos. Na juventude, a gente tem mais saúde, vai passando o tempo, a gente vai perdendo a saúde. A natureza humana não é se fortalecer com o tempo, é se enfraquecer com o tempo. E espiritualmente, às vezes a gente passa também por um processo de envelhecimento, de adoecer, de repente descrer. Em algum momento a gente era mais feliz ou mais forte em amar as pessoas, em pregar o evangelho, em crer no evangelho. E a gente naturalmente se deixa levar pelas preocupações da vida, pelos caminhos da vida, e muitas vezes a gente se enfraquece, não se fortalece. E aí Paulo vai dizer assim, olha, é importante que a gente se fortaleça em Deus pela força do poder que há nele. Interessante que a palavra poder lá no grego é uma palavra que vocês estão familiarizados com ela, é dynamis. De vez em quando a gente ouve falar alguma coisa assim, dynamis, e vocês lembram também de dinamite, né? Dinamite é uma coisa que o pessoal usa aí para explodir uma rocha, para fazer um túnel por dentro. É uma coisa forte, poderosa. Muitas pessoas já se machucaram também com isso, já morreram por causa disso. Imagina o poder que é de Deus, né? Um poder para criar um universo que, da nossa perspectiva, não tem tamanho, não tem fim, não tem dimensão. As próprias distâncias do universo, né? Elas são incríveis. O próprio peso das coisas. Tudo que Deus criou, né? Uma força tremenda. Isso em termos físicos, reais. Agora, a força espiritual ainda maior, porque é a força espiritual de alguém que é amor perfeito. Tem todo o poder no céu, na terra, em todo lugar. E é esse poder que Paulo diz pra gente buscar e através do qual a gente pode se fortalecer nas guerras, nas lutas, nas dificuldades da vida. E aí, quando a gente fala de se fortalecer pra guerra, a gente já imagina um monte de situações que se diz por aí que tem que matar um leão por dia. Então é a guerra do trabalho, a guerra da vida familiar, a guerra em relação à saúde, em relação à pregação do evangelho. E por vezes a gente confunde essa guerra para a qual a gente tem que se fortalecer com uma briga entre pessoas. E a gente não está em briga entre pessoas. Claro que as pessoas são instrumentos de um poder ou do outro. São instrumentos do poder de Deus para a salvação, para a edificação. Também existem aqueles que são instrumentos do poder do diabo para a perdição, para o engano, para a confusão e etc. Agora, o foco da nossa consciência nunca deve estar em lutar contra pessoas, porque a luta é muito maior do que essa. Uma pessoa talvez não tenha acesso ao teu coração ou à tua casa, mas um poder espiritual tenebroso em regiões celestiais já é uma coisa assim que assusta a gente, porque é uma coisa que a gente não tem controle, a gente não vê, não enxerga. E é muito interessante a gente tentar entender como que a gente se relaciona com esse mundo espiritual, que a gente sabe que existe, mas na nossa luta diária com a vida, a gente acaba esquecendo da presença espiritual do Espírito Santo, dos anjos, e também do diabo, dos demônios, de toda essa estrutura espiritual aí, que Paulo chama das forças espirituais que dominam este mundo tenebroso e que habitam regiões celestes. Em outro momento também Paulo vai falar da potestade do ar. Evoca um pouquinho essa imagem daqueles que habitam a terra dentro da sua atmosfera, do ar, daqueles que voam, os anjos e etc. Quando a gente pensa nessa luta, Paulo esclarece com todas as letras que essa luta não é contra carne, sangue, mas é contra essas forças espirituais. Ele fala que para a gente se fortalecer em Deus para essa luta, e eu não sei como é que vocês se sentem em relação a essa luta. Vocês têm consciência que fazem parte dessa guerra aqui? Ou isso aqui é muito assim, Hollywood, filme, irrealidade, história em quadrinhos, quem sabe aqueles que são mais jovens estão bem antenados com isso aí, né? E quando a gente fala disso, a gente se sente pequeno, porque a gente está lutando contra alguém mais forte, mais inteligente, com uma natureza acima da nossa. Então a gente não é páreo. E aí é por isso que volta, né? A gente, por nós, a gente se enfraquece, a gente se envelhece, a gente morre. Agora, em Deus existe força. Em Deus existe uma armadura. Amém. Essa armadura que Deus oferece, ela tem por objetivo nos dar condições de resistir, fala assim, no dia mau. Agora, acho que todo dia é mau, né? Em outro momento a Bíblia também vai dizer isso, né? Os dias são maus. E essa armadura, se a gente usá-la, a Bíblia diz que nós venceremos tudo e vamos permanecer inabaláveis. O mal no nosso mundo ele é inevitável, como Jesus Cristo disse, né? É inevitável que venha escândalo, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo, que escandaliza, que faz o mal, que realiza o mal. Então, o mal é inevitável neste mundo tenebroso, enquanto Cristo não se manifesta para destruí-lo de forma completa. Então, os dias maus, eles estão acontecendo hoje. Portanto, é hoje que a gente tem que estar revestido da armadura de Deus. A armadura de Deus não é uma coisa que você tem que conquistar lá no futuro, quando for acontecer lá algo mal. É algo com o qual a gente tem que estar revestido desde hoje. E aí, essa armadura, obviamente, ela tem várias características. E interessante que a primeira delas não é uma parte da armadura, mas ele diz assim, se cingir com a verdade. É a primeira característica daqueles que recebem a armadura de Deus ou que estão vestidos com esta armadura, é se cingir com a verdade. Só isso aqui já daria pano para manga para a gente pensar por muito tempo. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Para a gente se cingir da verdade, é para a gente tornar a palavra de Deus o alimento diário através do qual a gente interpreta toda a realidade. Toda a realidade da família, toda a realidade do trabalho, toda a realidade do coração, toda a realidade do que passa na televisão, toda a realidade do que acontece na rua, toda a realidade do que acontece na nossa alma, deve ser interpretada à luz da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que é pecado ou que é mal aquilo que passa na televisão, ou que passa no coração, ou que acontece na rua, não importa o quão normal seja passar na televisão, acontecer na rua ou existir no coração humano, é mal e é errado. Essa é a função da verdade da palavra de Deus. Não é que você se acomode àquilo que você pensa que é normal e que é bom e que é comum, Mas é que Deus seja aquele que decide o que é bom, o que é normal, o que é comum. E se há na nossa vida alguma coisa que não seja de acordo com isso, a gente tem que voltar. E se cingir com a verdade. Mesmo que essa verdade condene todos nós como pecadores falhos em nos amar e em amar a Deus. Se cingir com a verdade é admitir isso, porque a Bíblia afirma isso com todas as letras. Todos nós pecadores, dificuldade de amar, de perdoar, de viver numa atmosfera pura, santa, justa, boa e correta. E a palavra de Deus é verdade para que eu interprete toda a minha falta de amor, ou toda a minha falta de perdão, ou toda a minha falta de santidade, ou toda a minha falta de obediência, ou de qualquer coisa, sobre esta luz. E aí quando eu me cingir com a verdade, a Bíblia me oferece uma outra parte, revesti-vos da couraça da justiça. Olha que interessante. A justiça, para a maioria das pessoas, é o quê? Que aquele que merece o mal receba o mal. Então a justiça é assim: o ladrão me roubou, a justiça é que ele seja preso, que ele vá para a cadeia, que ele pague o preço pelo que ele fez de mal. Essa é a justiça humana. A justiça que a gente chama aristotélica, né? Aristóteles tinha essa noção. Tanto que daí quando Martinho Lutero vai estudar a Bíblia, e ele vai estudar um pouco a questão da justiça, ele começa a ficar assim apavorado. Porque aí na Bíblia diz assim: julga-me com justiça. Aí ele diz: estou perdido. Porque se me julgar com justiça e me der o que eu mereço o inferno, a morte. Porque eu sou pecador, sou falho. E aí que ele entendeu que na Bíblia, a noção de justiça, ela está além dessa noção humana de simples retribuição. A Bíblia em Romanos diz assim, 3 verso 26, que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É Jesus que paga todo o preço do pecado. E nós, agora que merecemos morrer, vamos viver. Essa é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então ele pede para a gente se cingir com a verdade, admitir todo o mal, todo o erro, toda a dificuldade, toda a luta com as trevas nas quais às vezes a gente perde também. E aí nos oferece uma justiça que não é nossa. É a justiça de Cristo, na qual a vida dele substitui a nossa vida. A morte dele substitui a nossa morte. É por isso que quem não merece a vida pode ter a vida eterna. E quem não merecia a cruz morreu nela. Essa é a justiça de Deus, que se revela no Evangelho e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, dessa perspectiva, recebendo a justiça de Cristo, o próximo ponto dessa armadura é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Pregar o Evangelho, carregar o Evangelho no nosso coração, só é uma realidade prazerosa, constante e permanente se ele anda com a gente. Tem que andar com a gente, é na dinâmica da vida. Evangelho não é uma coisa que a gente vive 3 vezes por semana, 1 hora cada dia. Evangelho é uma coisa que a gente carrega todo dia. A gente se fortalece no culto, como irmãos, como amigos, em adoração a Deus, em meditação da palavra. Mas é uma coisa que a gente tem que andar nele, caminhar com ele. É assim que a gente prega o Evangelho. E essa é uma dimensão essencial dessa armadura. Porque sem ela, a vida cristã não faz sentido. A gente tem todo esse conteúdo de amor, de perdão, de obediência, de abandonar o mal, do pecado, da luta espiritual contra o diabo. Se a gente não divide isso, nós seremos pessoas riquíssimas em conhecimento de Deus e todo mundo ao nosso redor miserável, perdido, sujeito a todo tipo de engano, de coisas ruins que esse mundo oferece para satisfazer aí as dimensões espirituais. Vai entrar espiritismo, vai entrar catolicismo, vai entrar um monte de bobagem. Calçar os pés com o Evangelho. E quando a gente vai pregar o Evangelho, a luta vai ficar mais intensa e a gente vai precisar do escudo. Aí ele diz: embraçando o escudo da fé, com o qual você apaga todos os dardos inflamados do maligno. Porque aí o inimigo, que é aquele que vai te acusar pelo teu defeito, pelo teu pecado, pela tua indignidade, que é real, e é engraçado isso, quando ele te tenta, ele fala mentira. Quando ele quer te derrubar, ele tenta falar a verdade. Claro que dentro de uma perspectiva na qual você não tem perdão, na qual Deus não te aceita, na qual Deus não te ama, essa é a tentação com a qual ele tenta a humanidade. E a verdade é justamente o contrário. É justamente a fé que Deus nos deu pelo Espírito Santo na sua palavra que me faz ter certeza que, apesar de pecador, Cristo me ama. Isso é tremendo. Conseguindo odiar o meu pecado, ele consegue me amar. E é por isso que eu tenho a oportunidade de também olhar o meu pecado de uma perspectiva diferente. Ele já não representa mais assim prazer, alegria, lucro, coisas boas. Pelo contrário, ele representa o que é podre e passageiro é aquele que está destinado à morte. Assim, com o escudo da fé, nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno, e se assim o fizermos, andaremos com um capacete de uma salvação que a Bíblia diz ser eterna, lá em Hebreus 9, verso 12. A Bíblia diz que Jesus entrou no santuário celestial, não foi por meio de sangue, de bode, touro, bezerro, mas ele entrou lá no santuário mediante o seu próprio sangue, através do qual ele nos comprou uma redenção eterna. Toda a redenção dos nossos pecados repousa sobre o sangue de Cristo, que ele derramou por nós. E o preço foi pago mais do que suficiente. E assim, quem está em Cristo, com a marca do seu sangue, pode vestir o capacete da salvação. Até aqui a gente está falando de coisas assim, bem defensivas, né? Você não viu aqui nenhuma arma de ataque, mas agora entra a arma de ataque. Então, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As nossas armas na guerra contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, não são as armas do mundo. Não é devolver o mal com o mal. Não é devolver a mentira com a mentira. É pelo contrário, a Bíblia diz assim, vencei o mal com o bem. É através do bem que se vence o mal. Nunca do mal. É por isso que Jesus vai ensinar algo que é difícil pra gente. Levar um tapa numa face, dá a outra face. Esse é o espírito do reino. Isso nos humilha? Sim. Isso nos pede mudança na nossa vida? Sim. Mas esse é o espírito do reino. E a gente quer estar preparado para lutar contra o diabo, contra o mundo, contra tudo isso? É tomando a espada do espírito. É lutando com a verdade, não com a mentira. É lutando com o amor, não com o desprezo. É lutando com a fé, não com a descrença. É assim que a gente vai para frente, que a gente vai para cima. A atmosfera de quem usa a armadura de Deus é a atmosfera da oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. E a oração não pode ser algo mecânico e morto, mas deve ser dinâmico, vivo e constante. Também não adianta a gente ter uma boa oração de 30 segundos. Não adianta. A oração individual no teu quarto ou junto com a sua família, ela tem que crescer, e na minha tem que crescer. Orando todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica em favor de todos os santos, todos aqueles por quem Jesus morreu. Vigiar, perceber, depois tem aquela famosa piada, né? Quando a Bíblia diz para vigiar, não é para vigiar a vida dos outros, não. É para vigiar cada um a sua, cada um a nossa. As influências espirituais do mal, ou aquilo que nós temos falhado em nos revestir da armadura de Deus. Por fim, Paulo pede que aqueles irmãos em Éfeso orassem por ele, para que ao abrir a boca ele pudesse pregar e fazer conhecido o mistério de Deus. Assim também, orem por aqueles que têm essa responsabilidade. Assuma você também essa responsabilidade, abra a palavra de Deus, com ousadia no falar, como te cumpre fazer. E a ousadia, nunca para condenar e sempre para salvar. Tenha a ousadia de pregar para as pessoas que Deus perdoa os pecados. Mesmo que os homens não acreditem nisso, isso é a verdade do Evangelho. Deus te abençoe e te ajude na sua caminhada para que você se fortaleça e não se enfraqueça. Para que você, revestido da armadura de Deus, possa ficar de pé diante daqueles que são mais fortes do que você. O mundo, o diabo, o pecado. E que assim você possa tomar a armadura de Deus, se cingir com a verdade, se revestir da justiça de Cristo, andar pregando o Evangelho, se defendendo com o escudo da fé, andando com o capacete da salvação, atacando o mal com a palavra de Deus, na atmosfera da oração e da perseverança, tornando ao mundo conhecido o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Oremos então. Deus eterno e maravilhoso, Papai do Céu, muito obrigado, Pai, porque a armadura de Deus está disponível a cada um de nós, Pai. Amém. Através da verdade, da justiça de Cristo, através, Pai, do Evangelho, através da Tua graça, através da salvação que o Senhor nos comprou, através da fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E assim, Pai, que tudo isso possa redundar em pessoas que Te amam e que amam umas às outras, Pai. Amém. Nós queremos ser essas pessoas e pedimos perdão naquilo que temos falhado. Com certeza, Pai, muitas coisas ruins e erradas nós temos em nós, na nossa vida, como igreja, como indivíduos, como família. E assim, Pai, nós pedimos que na luta contra as forças espirituais do mal, nós não sejamos derrotados, mas para que sejamos vitoriosos pelo sangue de Jesus Cristo, Pai. Amém. Que a Tua graça nos baste para isso. E E assim o Senhor nos inspire a nos alimentar da Tua palavra, a se aproximar dela. E assim também praticarmos nas nossas vidas, na atmosfera do amor, do louvor, da oração e da pregação do Evangelho a todo mundo, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Toque a saúde física de cada um de nós, Deus. Tu sabes que precisamos tremendamente, Pai, de cura, de alívio, de ânimo para trabalhar, para viver, para cuidar da casa, dos filhos, da vida. E assim que isso seja suprido em nós pela força do Teu poder, Pai. Assim também que o Senhor toque a vida financeira de cada um, a vida familiar de cada um, restaurando, Pai, as famílias, os corações, tirando de nós tudo que for violência, tudo que for falta de amor, tudo que for falta de fé. E que na nossa casa, no nosso coração e na nossa igreja habite o Teu Espírito, a presença dos Teus anjos e que a Tua salvação se manifeste, Pai, a cada dia. Amém. Dá-nos uma ótima noite. Em nome de Jesus Cristo, nós choramos. Amém. Amém.